4298, estabilizado ILS. Azul 4298, chama torre, frequência 118, decimal 6. 118, decimal 6, azul 4298. 723366, João Pessoa. Direita guerrilha, chame no ponto de espera novamente, pronto, 096. Estamos olhando, Torre Salvador, azul 4298, sinal ILS, da 10. 4298, continuador de guarda na guarda disponível, ajustado, 1500. Ajuste agora no 0, no 5, azul 4298. Geleia 6313, solo 04, direita, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette, mantendo a escuta. Escuta, Alfa, antes da Juliette, 6313. After 40 cars left turning, Momo departure, name in transition. Brazil 20 is first array after according to the flight plane route. Scott 5063 and Salvador approach frequency 118 decimal correction, 119 decimal 8. Miami via flight plane route, level 340, after takeoff, left Momo departure, name in transition. Transponder 5063, push the frequency 119.8 for American 230, ready for push and start. American line 230, read back correct, stand by to push and start. Standing by, American 230. Azul 2782, corrigiu o ajuste no 0 no 5 agora. 1500. Mantém o ponto de espera, tem esse tráfego na curta e na sequência a outra duas do externo. Mantém o ponto de espera após o segundo tráfego que era autorizado, no 096. Desce. O 9082 para o táxi, tem 1257 a bordo, tem 3 horas e 40 autonomia, vai na Campinas. Pati 1 Índia no ponto de espera, chame novamente pronto, 9082. Ele é Pati 1 Índia, na sequência do 9082. Estabilizado 2782. 782, chama a torre, frequência 118, decimal 6. 7186, olá. Rio 5974, autorizado ele é 63, já passa estabilizado. Torre Salvador, muito boa noite, azul 2782. Azul 2782, ajuste no 095, continue na aproximação, agora para os 3. Madame. Galani 230, please push and start to Port Red, Portland. Mantente da Juliette, de passagem à aeronave da Gol após ingresso para o 62, 6313. Após o gol, ingressa com 612, eu gosto, né? 63, 13 vai manter antes da terra. Azul 4298, solo 08, libera a direita e mantendo uma escuta, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Libera a direita, via Alfa, mantém antes da Juliette, 4298. 3782, pouso utilizado pistão 0, vento 100 graus, 9 nós. TV posso. 1096 visual com a TR na final. Afirmativo. Após o pouso do tráfego, olhar e manter pistão 0. Após o TR, nem mantendo 0. Solas no 1, livre à direita, me escuta, tá aqui, Alfa Kilo para o Pat 3. Alfa Kilo, Pat 3, 2782. Frequência 1 no 8, decimal 6. 8,6. Minha decolagem autorizando pistão 0, vento 090 graus, 89. Livre decolagem no 0 para o Golfo 0906. Golfo 0982 no ponto de espera, 0. 29082, mantém o ponto de espera. Aguardando pista livre, ajustado na zona. Before holding point, you call tower frequency 118 to the small 6. Good travel. Okay, we're going to taxi apron 1, India, and tower 118 decimal 6 when ready. Mucho obrigado. Buenas noches. Mecha 230. Hola, how's this with? 1096, contato radar na decolagem, suba para o nível 370, voa direto Cogibo. Cogibo direto, subindo ao 37, 1096, obrigado. Então, 3305, aciona a identificação, desça para 4000 pés, a gente chama 05, vai direto Duna. Duna 5974, solo aos no meio, linha direita, Alfa Quilo para o Pat 3. Alfa Quilo, Pat 3, 5974. Comando 082, decolagem autorizada, pista no 0, vento 090 graus, vamos mais. Tower American 230 is ready for takeoff, runway 10. American 230, clear to line up and maintain position. Line up and maintain position, runway 10, American 230. Aos 182, aos 18, controle 198, boa viagem. 198, uma boa noite. Olhe, Salvador, boa noite, eu vou 9082, passa 1700 pés, subindo a nível 380 na Sango 1. Gol 9082, contato radar na decolagem, subo para o nível 380, boa leda. Ok, boa leda, top 380, gol 9082. Chama o centro Recife, frequência 126.85, alterna 126.45. 126.85, 2545, grato, uma excelente noite, até a próxima. American 230, to take off, 1-1-0, wind 0-9-0 degrees, 9 knots. Clear take off, 1-0, American 230. É 3305, desça para 2000 pés, ajustando a 0 no 5. Autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2015, X-Ray está autorizado, reporte estabilizado, tá? 3305. Departure Bon Nocho American 230, 1.9, climbing 340, Momo departure. American 230, radar contact on the coast, climbing 2340, fly direct to Momo. Cleared now, level 340, route direct to Momo, request unrestricted climb, American 230. American 230, no restriction. American 230, move for now. Gol 9082, chama o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. Recife 251, alterna 2235, 9082, boa noite. 5972, aciona a identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5, via chegada bom. Tio 5972, autorizado pelo Azul 4235, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, via chegada bom. Azul 4235, autorizado pelo chama a torre, frequência 1118, decimal 95. Boa noite, 895, Goiânia. 3305, corrija a frequência 1118, meia dúzia. 8, meia dúzia. Salvador, tá 3305 ILS da 1-0. São 3305, o ajuste no 05, pouso com 0 ajuste no 0, vento 090 graus, 8 mais. 30, pouso 10, tá 3305. Test frequency 12685, enable 12545. 12685, back up 125, that's 145 American 230, with the first notion. Salvador, boa noite, Oceaner 6224, mantendo proa 075. Oceaner 6224, aciona a identificação, desça para nível de voo 060, reposta ao término do desvio. Tem aqui, Oceaner, tem mais uma 20 aí, só para evitar umas cômodas na descida. 6224, ciente, reposta ao término. Salvador, boa noite, o Chanel 63, 13, como é que foi? Autorização. 613, agora de 4, preparação 1. 613, aguardando. Zero meia zero. 5972, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Voa Dona, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Voa Dona para 2000 pés. Azul 4235, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 5, voa direto Dona. 3000 pés, 0 no 5, voa Azul 4235. Confirma ajuste de 15? Afirmativo. Aos 32, libera a direita, taxi via Alfa Juliette para o portão. Confirma, senhor. O portão não entendi, confirma. 07. Taxi Alfa Juliette 07, obrigado. Uno 888, aciona a identificação, desça para 4000 pés, ajuste no 0, 15, via chegada ponte. 3 pronto. É 313, autorizado para Guarulhos, 360, via 210, Nicolodamo 0, curva direita, na ação, 1, no Lida. Ótimo. 5074, transponder, controle, 198. Autorizado, nível 360, São Paulo, Guarulhos, para o cenário 6313, decolando da pista 10, cumprindo o perfil da ação, 1, no Lida. Ótima, rota Perizulu 10, topa até 5074, 19.8, controle a posição de número 612, Oxanero 6303. Baia, chama o pronto para o espectro para a meta. Maravilha. Charlie Jatango, copia. Charlie Jatango está autorizado para Fortaleza, nível de voo passa no 0, Perizulu 9 até Bangu, após Abuco, Fortaleza. Recolagem da 17, curva esquerda, perfil da Momo, transição para o T. 5102, transponder, controle em 198. Proti. Azul 4235, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, após o LS X-Ray, 224, autorizado até nível... Começou, até 3 mil pés, ajustando a 0 no 5. Estabilizado, X-Ray, download 0, Rio 5972. Rio 5972, chama a torre, frequência 1118, decimal 6. Azul, qual foi? Foxtrot, Romeu, Oscar, Tango, Índia, Fruti. Torre de Salvador, boa noite, 5972, estabilizado na X-Ray, da Alma Zero. Rio 5972, tráfego avistado, foi autorizado para os 0, 0 graus, 109, avistado, meio. Autorizado o pouso, Rio 5972. Autorizado, chame pronto para o táxi. Polos 40, direito, 1, 2, corrigindo, mantendo me escuta, Alfa Kilo, parte 3. Feedback e acionamento no 612, o Oceané 6303. Oceané 6303, autorizado, Chibeca, Sonai, Porto Seca. Azul 4235, chama a torre, frequência 118-612. 18-612, bora. Oceané 6224, reduza para 1-809, desça para 2 mil pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 1-809, desce para 2 mil. Afirmo, reporte estabilizado. 8888, reduza para 2009. 200. Voo 970, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, voa direto em TAP. 050, direto em TAP. Voo 970. Táxi Oceania 613, POB 149, 5 horas, Galeão. Táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera chama pronto, altímetro no 095. Pátio Índio no 095, ponto de espera, um pouquinho da frequência, 8.6? Mantenha a frequência, chama pronto. Ok, mantenha essa aqui, muito obrigado. Oi, boa noite, Oxanã 6224, 2.5 para o 372.700. Oxanã 6224, frente de aproximação, aguarde para ali. Boa noite. Procedimento, 8888? 1888, reduza para 1809, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizado ele é X-Ray, reforço estabilizado. Reduzindo, se portarei, 888. Alfa Juliette, skate 0324. 6224, autorizado ponto de 10, vento 1900 graus, 109. Reposa na 10, Ocean 6224. No 888, informa o tráfego à sua frente 7 milhas com 120 de ground speed, um Airbus 318. Ele é sua redução para aproximação. Certo. Gente, mantém escuta e aguarda. Turno 970, reporta no término. 6313, está pronto para decolagem. Senhora 6313, mantém a posição. Mantém. 888, estabilizou? Estabilizado. 8888, chama a torre, frequência 1186. Isso aí também, obrigado e bom trabalho. Torre no 888. Bom, no 888, continua a aproximação, número 2 é aproximação, quem negar no 0, no 5. Vai dar autorização. Channel 888, autorizado pouso, pistola 0, vento 100 grau 099. Autorizado pouso, 988. Charlie de Adango, repórter de intersecção Papa, altímetro no 0, no 5. Zero abaixo, Fox. Saída pública. Salvador, Gol 970, retornando após com a Duna, da presente? Autorizado Duna, Gol 970. Duna, da presente, Gol 970, obrigado. Duna 970, desça para 2000 pés, ajustando 0 no 5, autorizado Electric J. Reporte estabilizado. Bem 15, 2000, Gol 1970. M6313, autorizado ANI, mantém piso 0. ANI mantém piso 0, 6313. Carlin, já estão autorizado ANI, mantém no site. Solo 52, taxi via Alfa, Juliette, até o gate 09. Alfa, Juliette, para o 9, 888, tá lá. Chama 6313, autorizado decolar, 0, 21, 0, 0, grau, 0, 8, 9. decolagem pista 06303. Ano 78, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, voa direto SAP. 050, direto SAP, Sandra. Decimal 8, bom voo. 198, boa noite. Voador, boa noite, Oceania 6303. Oceania 6303, contato radar na decolagem. Suba para o nível 360, voa Leda. Sobe 360, voa Leda, 6303. Confirmar o 9 do voo no 882? Afirmo, gate 09. 4980, copia? Confirmo, transporte azul 4980. Autorizado Recife, nível 350, decola da 10 com primeira curva à esquerda na saída Pulga, transição Caju. Transponder 5101, controle 199.8. Autorizado no nível 350, retornado para a pista 10, primeira curva à esquerda, Fuca, Caju, confirma 5101, controle 1 no nosso sistema 8. Cotejamento correto, após pronto para o pushback de acionamento. Entendi. Tá, injeção, inicio de imediato. Autorizado de colar a pista 17, vento 100 graus 089. Então, após a decolagem, irá manter pro até 3 mil pés. Azul 4980, autorizado, pushback, acionar a posta. Autorizado, pushback, acionar a posta, para a posta, azul 4980. Ímpia Tango, confirmando, após a decolagem, irá manter proa até 3 mil pés, chame o controle em 119.8, bom voo. Se a gente mantém a proa até 3 mil pés, agora com controle 119.8, uma boa, tchau, já tá. Controle papapapa, Charlie India Tango, transfere. Papapapa, Charlie India Tango, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 410, após 2000 pés, autorizado Momo. Sobe a 410, após 2000, autorizado Momo, Charlie India Tango. 2, Chanel 6313. Prossiga. Solicita desvio à direita, o ideal seria proa de Mótima. Chanel 6313, autorizado desvio, aguarde proa de Mótima. Gente, autorizado desvio, aguardando Mótima, o Chanel 6313. Após desvios, autorizado por base. Gente, após desvios por base, muito obrigado. Oxanã 6313. Salvador, tá 3305? Tá 3305, prossiga. Autorização nessa frequência? Afirma, o ar cópia por gentileza e prepara a saída pouca. Pouca, obrigado. Salvador, 3178, pequenino de hoje, Bianca, para evitar o cúmulo da volta próxima. 3178, ciente, repórter retornando a rota. Site 0, Paulo 01, libere direita, taxi via Alfa, Juliette, até o Guia 08. Entendeu direita e até o 08, confirma. Afirmo, Alfa, Juliette, até o 08. Alfa, Juliette, 08, obrigado. Prossiga, 6224. Qual o nível? Estabilizado. Descendo para 2000 com 1015 agora, vai reportar, quando Duna vai reportar estabilizado, tá 3.1.3. 3.1.3, chama o centro Recife, frequência 1251, alterna 12835. Já, atualizando o taxi de Índia, ponto de espera, mantém 4.5.4.9.8.0. 3.1.3, chama o centro Recife, frequência 1251, alterna 12835. Recife 1251, alterna 12835, boa noite. Papapá, Charlie injetando, chama o centro Recife, frequência 1.26.85, alterna 12545. Recife 1285, 25.